Passe frequência 126. Anders 856, clear ILS, final approach, report station, collide course. Ok, I will be calling the collide station. Ano 398, Juliette, portão 09. Juliette para 09, ano 398. Apagou o solo aos 10, militares até o Agadir. Gira, obrigado pelo presente lá recebi, viu? Muito obrigado, você e sua esposa aí. Valeu, um abraço e até mais. Butan, 3561 na escuta da torre. Azul 4071 no livre acionamento, chame para o táxi. Hotel Kilo Mike, Salvador. Serviço radar encerrado. Chame agora controle Leos 120.1. Boa noite. Tá 3561 na linha e decola pista no zero, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. 3561. Frequency 118.6. Wrong 18.6. Thank you, sir. Goodbye. Bye. Salvador Tower at the 856. Good evening. Information, thank you. Confirm last call for Tower Salvador. Andes 856 on La Calais, sir. Landing gear down and looking. Andes 856 report on outer marker. I will report outer marker on the 856. 9361 no controle 19.35, decolada zona 4. 9.35, 3561 no grado. Over, Ultramar, Roma Sierra, 85. Andes 856, you're clear to land on runway 10, wind 150 degrees 6 knots, KNH 1014, Andes 856. Clear to land for runway 10, 856. Sun 3561, contato radar, suba 380. 380, Sun 3561 na árvore. Luva 071 no Índia, no posto para chame a torno 186, ajuste no 04, bom voo. Bom dia, cara, da 10, vai chamar a torno 86, 04, 10, is 856 on the ground at 16, clear runway to your right, ground 121, that's on 9. Azul 4071 ali, mantém de cima. Dividian 856, back by Alpha, hold chart of taxiway Juliet. Azul 4071, autorizado decolagem pistão 0, vento 150 graus, 8 mais. Maintain position before taxiway Juliet, on 856. Before. Salvador, eu acho que era 6310. 310, informação em curso Zulu, copia? Copia, presidente. O Xané 6310, Recife, aprovado nível P50, via Priuísque 58. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponder 5061 no controle 11935. Autorizado nível de voo 350, decola da 10, Priuísque 58, com Puca Caju, com curva para a esquerda. 5061-119-35, ou Xané 6310. Xané 6310, correto, chame pronto. Chamaré. Azul 4071, decola 320, controle 1-9-9-35. 935, babá. Ant 856, taxi approved via Juliet to stand 10. Saída da El 4071 para 360. Sete ano, um desvio à esquerda, 4071, não pode ver a informação. Sete. Então, 3561, chame Recife, 260. Trip 5216, chame Aracaju, 120, decimal 3. Grande abraço para meu amigo Mendes. Foi a... Minha mesoscopia. Roger, leave frequency. Bye. 3662, copia. Tomativo, proceda. Então, 3662, Natal, aprovado nível 370, via Pesolo 10. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5063, controle 11935. Autorizado nível 370, plano de voo, Pesolo 10. Decolada pista 10, Puca, Zipar, curva esquerda, boa. transponder 5063, 19935, ponto de Salvador, 3662, Antônio. Correto, chame pronto, a 3662. Chamaremos, tomando o bloco número 8. Na posição 2 para despegar. 827, livre acionamento, chama para o táxi. Agora vai, sim, pessoal. A 3858, Fortaleza, aprovado nível 370, via peso 19, decolada a pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, com curva esquerda. Transponder 5064, controle 11935. Tá 3858, só confirmando, Momo, transição, Froti, Momo, Cogbo, Froti. Afirmo, Momo, Froti. Chame para o acionamento. Taxa de 5827 com 144, 3 horas e 30, com pista. Gente, Web 5827, Índia, não ponto espera, chame a torre no 186, ajuste no 0 no 4, bom voo. 0 no 4, Índia, não ponto espera, 186, Web 5827. O 604, torre 186. 186, boa, boa, 604. Voo no 604, continua a aproximação, reporta no externo, baixada de trabalho. Reporta no externo, voo no 604. Webjet 5827, autorizado, aliás, decolar pistão 0, vento 150 graus, 5 mais. Desça 2000 na proa de duna, reporte localizador ajustado 1014. ...60, via peso 10, SMAP, após de, conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva à direita, transponder 5065, controle 19935. Agora, Michelin, vou melhorar. Bom, no 889, cotejo nível autorizado 360 e a curva após a decolagem é à direita. Bom, no 889, correto, chame pronto. No 604, autorizado pouso, pista no 0, ventou no 60 graus, 5 mais. Pouso autorizado, pista no 0, gol no 604. Webjet 5827, decolado aos 31, controle 199-35. 199-35, obrigado, até a próxima. 5827. 5827. Isso, 27, obrigado. Chame táxi, o Xané 6201. Eu vou te dar questionamento, chamada para o táxi, 6201. Web 5827. Confirme. 5827, WebJet, decolando a sua escuta, boa noite. Boa noite, 5827, aguarde para o contato radar, vou conferir o seu transponder. Tá ligado, né? Tá ligado, mas eu... não é o mesmo que eu tenho aqui. Marquinhos, 5054 que eu tô aqui, tá? Paulo 3662, atrapa o chuveiro de acionamento no 8. Tá 3662, livre acionamento, chame táxi. Um no 604 no solo 33, na pista pela direita, solo 219. 219, direita, 604. Web 57, contato radar, suba 360, vigilância. 360, 527, é o Leda Bridge. Oi, Leda. Melhor ainda, Leda. coordenar com a Infraero aí o Pinder, por favor. Você confirma a aeronave que chama? É o 3662 com ele. Vou informar a Infraero. Bolo 604, Alfa mantém posição da Juliette. Alfa é montante da Juliette. 62, já foi informado, ok? Obrigado. Então 3858, aguarde, informo que será o número 2 no setor. Espera, chame a torre no 86, ajuste no 015, agora bom voo. Livre táxi, frente, índia, chama a torre no 86, ou no 015, obrigado, boa noite. Oxana 6310, aguarde, informo que será o número, informo que mais 5 minutos para iniciar, ok? Tô ciente, aguarde, será o número 2 no setor e o número 1 na sequência para o acionamento. Bono 604, Juliette, portão 01. Portão 01, Juliette, 604. Autorizado 6021, no alinhagem decolar, vento 1, 50 graus, 8 nós. Tá, 3662, 170 a bordo, alterna Fortaleza, 2:50. Sente, são 3662, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste agora 1015, bom voo. Ativo Pátio 1 na Índia, 86 com torre, 3662, boa noite. Então 3858, coordeno com a equipe de solo que após a passagem do R2 da companhia está livre o acionamento, chame para o táxi. Sim, coordenação após a passagem da tropa da companhia na retaguarda ali, do estacionamento 0737.